próxima Load News de número 14. Estou aqui com o Fred, o Fernando e o Rick, né? O Rick que deverá ser colocado na geladeira em breve, porque ele tá muito aparecidinho. Longos dias e belas noites aos ouvintes. E aí, Diego, você não está aqui, foi mal. Posso dizer, sem medo de ser feliz, que essa é a maior semana de lançamentos que a gente já teve desde a inauguração do nosso site, em quantidade e em importância, qualidade, etc, né? Vamos então para os nossos lançamentos rapidinho aqui. Além de Dead Space para PC, né, que foi lançado as versões para PS3 e 360. O pessoal tá falando que Dead Space é um jogo muito bom, o ambiente tá lindo, dá medo demais. Todo enredo dele não é aquele enredo sem propósito, sabe? Parece que todos os seus objetivos, tudo que você faz, tem uma função de verdade. É, tá bem realista nesse sentido, sabe? Tá muito bonito também, tá muito... A ação parece que tá bem interessante, né? Tanto a física quanto as paradas de reconhecimento de dano no corpo dos aliens, tem desmembramento e tudo mais. Tá muito bem avaliado aí. Os destaques dessa semana são Fable 2, exclusivo para Xbox 360. Wii Music! Uhul! Wii Music! Wii Music, vamos comentar rapidinho, né? Wii Music está recebendo notas medianas de alguns críticos, notas muito boas de outros. No OneUp ele recebeu A-, que é equivalente a 90%, enquanto isso, na IGN ele recebeu 5 em 10, que é 50%. Então, tá com notas bem distintas aí, né? Eu acho que os reviews estão sendo divididos entre sites que a Nintendo pagou pra eles e sites que a Nintendo não pagou pra eles. O cara da IGN disse que ele tava cético desde do anúncio de Wii Music, porque desde isso ele achou que a mecânica não seria interessante e que o jogo só confirmou isso pra ele, enquanto o do OneUp disse que é divertido se jogar e unir a família e os amigos e aquela parada toda. É, essa desculpinha de, esse jogo é legal porque ele une a família, é mó furado, velho. Se ele une a família, vai fazer um churrasco, não fica... não fica jogando Wii, não, pelo amor de Deus. Erro une família, nem assim é bom, cara. Além de Wii Music, então, Far Cry 2, né, outro mega esperado aí também, um dos jogos mais esperados também, né, FPS desse ano, pra Xbox 360, PS3 e PC, estão todos lançando na mesma semana. Far Cry 2, né, sequência de Far Cry que era desenvolvido pela Crytek, que passou a desenvolver Crysis, e o Far Cry 2 começou a ser desenvolvido pela Ubisoft Montreal, que é a mesma que produziu Assassin's Creed. Podemos esperar alguma coisa de qualidade ou com ação extremamente repetitiva, né, um dos dois. Ou então, Far Cry em que você cai num monte de fino, né, cara? Isso. Outro mega esperado aí, Castlevania Order of Ecclesia, pra Nintendo DS, bem no estilo Symphony of the Night, Dawn of Sorrow, Area of Sorrow. E que parece que tá muito foda, parece cara. Tá muito foda. Order of Ecclesia já tem dois reviews, um na Nintendo Power e um na Game Pro, ambos americanos também. Tá recebendo notas excelentes, recebeu 80% nas duas. Olha! É, né, cara, o pessoal que tinha jogado versões demo desse jogo, eles acharam muito impressionante, alguns disseram que era o melhor jogo de Castlevania desde Symphony of the Night. Que isso, cara. Finalmente, né, cara? Já não era tempo de ter algum jogo atual pra ser o melhor de todos os tempos. É verdade. Pacifista, cara. Spider-Man, Web of Shadows, novo jogo de Spider-Man para todas as plataformas. 360, PS3, Wii, PS2, PSP, DS, PC, tudo. Dynavision. Dynavision, Atari, 2600, Mega Drive, por que não? E é outro jogo que parece que tá muito bom, né, cara? Spider-Man, assim, no auge de sua movimentação insana e jogo de teias e etc, né? Tá parecendo muito interessante, vamos esperar reviews aí. Temos também essa semana Legendary pra PlayStation 3 e Xbox 360, onde um cara abre, alguém abre, sei lá, a caixa de Pandora nos tempos atuais, e aí tem 1 milhão de demônios e golems feitos de prédios e carros. Então para Xbox 360 nós temos Midnight Club Los Angeles, Disney Syndicate, The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon, outro jogo do Spyro the Dragon aí, que dizem ser o último da trilogia original. É, esse Spyro vai sair pra 360, PS3, Wii, PS2 e DS, né? Também um mega multiplataforma aí. Dance Dance Revolution Universe 3 e pra PS3. BioShock, rapaz, BioShock lançando pra PS3 essa semana. É, esperamos que melhorado, né? Em relação ao que tava antes. E uma coisa muito interessante, aí emendando com a notícia, quando você zera o BioShock de PS3, ele te dá um trailer do BioShock 2. Rapaz, BioShock 2 Sea of Dreams mostra uma Little Sister segurando um brinquedo do Big Daddy, assim, enquanto uns prédios no formato da cidade, Rapture, sobem na areia, assim, aquela coisa bem pós-apocalíptica, assim. Uma Little Sister crescida, diga-se de passagem. É, temos também o Rock Band 2 pra PS3, né? O Rock Band 2 pra 360 já tinha lançado. E o Rock Band 2 pra Wii vai lançar só em dezembro. Eles estão lançando em partes. Midnight Club Los Angeles também pra PS3. Eternal Sonata, né? Um RPG muito bem falado, que saiu no final de 2007 pra 360, dos mesmos caras que fizeram aquele Batem Kaitos, né? Disney Sing It também pra PS3. E cara, o Wii eu vou lá. Não tô nem aí, vamos lá. Vamos lá. SpongeBob, Nicktoons, Globes of Doom, Mario Smarter Than a Fifth Grader, Penny Race, Spyro, Turbo Kill Speedway. Para, tempo! Smarter Than a Fifth Grader? É, você é mais perto do aluno da quinta série, acho que eu até tinha anunciado semana passada, sei lá. Eu acho que o próximo passou dando pra DS, não? Ah, tá, deve ter sido. Ah, tá, continua. É. Carnival Games, Mini Golf, Disney Singing, Pest Rescue, Wildlife Vet, Jillian Michaels, Fish in Ultimate em 2009. Carbon, vamos lá, não fale para trás. Think Fast. Think Fast, Barbie Horse Adventures. Continue correndo, André. Continue correndo. Games. Espera, espera. Barbie Horse Adventures. Aventura, é aventura do cavalo ou é tipo aventura da Barbie? Ah, deve ser da Barbie com o cavalo, né, cara? Não sei qual é o tipo de aventura também, né? Depende da sua imaginação. Depende da sua imaginação e da classificação etária, né? Imagina Shadow of the Colossus, só que com a Barbie. É isso. Uau, exatamente. Que legal, que legal. Que legal. Circus Games, High School Musical 3, Dancing with the Stars, Backyard Football 2009, Naruto Clash of the Ninja Revolution 2, Build a Bear, Workshop, Four Seasons. Beleza. Build a Bear, cara. Não, e olha o trocadilho. Four Seasons, sabe? Four Seasons, Four, de pelo, Four. Nossa, muito véio. Engraçadinho, velho. Pessoal que bola títulos e subtítulos pra jogos de Wii são os mesmos que fazem Sessão da Tarde, né? São os mesmos que, barulho, que né? decidem o nome, o nome das operações da Polícia Federal. Ah, é verdade. É mesmo. Exatamente. Pra PlayStation 2, a maioria a gente já falou, ou foram que saiu pra multiplataforma, tipo Spyro e Spider-Man, e outros que também tem pra Wii. Então, SpongeBob, Nicktoons, Globe of Doom, Rock University Presents, Disney Sing, Barbie Horse Adventures e Backyard Football 2009. PSP, Midnight Club LA Remix, acho que a gente já tinha anunciado ele semana passada, isso acontece bastante. Crash, Mind Over Mutant, saindo agora pra PSP também, muito pobremente avaliado, né, Fred? Pena, cara. Crash. Star Ocean, First Departure, e pra entender essa, vamos lá de novo, hein? SpongeBob, Nicktoons, Glove of Dooms, Rock University Parents, Back at the Barnyard, Lovely Lizard, Smarter Than a Fifth Grader, Pass the Pigs, Passe os Porcos, como assim? What's Cookie, James Oliver, Dancing with the Stars, Get Your Dance On, Energy, Dance Squad, Mechanic Master, Backyard Football 2009, Tornado, Touchmaster 2, Barbie Horse Adventures, Energy, Gym Rocket, High School Musical 3, Senior Year Dance, Disney Ferris, Tinkerball, Transformers Animated, Energy, Horse Rider, Energy é um jogo, né, de vários lançamentos também. Master of the Monster Lair e My Baby Girl. My Baby Girl, como assim? Pera, previsão download, velho. Eu tô sentindo um dia vai ter algum jogo de assistir tinta secando, cara, pra DS. Watch the paint dry. Não, e tipo, você não vai pintar e assistir, também. Não. Você só vai assistir. Cara. Não, tipo, você, no máximo, antes de assistir, você escolhe a cor da tinta, né? Você escolhe a cor, né? E aí você balanceia, tipo, você escolhe os elementos, dá pra balancear pra ver quem ganha, entendeu? Ainda por cima vai ser tipo um o Mario Watch the Paint Dry, sabe? Ah, sim. Ou Crash, Watch the Paint Dry, né, cara? Por que não? Pra PC, cara, nós ainda temos Bully Scholarship Edition, né? Que infelizmente ninguém do Brasil vai poder comprar. Fantástico, cara. Bully finalmente pro PC, né? Ele tinha saído exclusivo pro PS2, depois saiu essa versão Scholarship Edition com algumas inovações pro Xbox 360 e agora tá saindo pra PC, cara. Fantástico. Combat Wings, Battle of Britain, NBA 2K9, Deer Hunter Tournament, Brain Training for Dummies. Deer Hunter Tournament. Caça aos viados, velho. O torneio. Torneio de caça aos viados. Isso aí. Está aberto. Temporada. Europa Universalis 3 Collection, Shaun White Snowboarding, Heist, NHL 2009. Então esses são os nossos lançamentos da semana. Caraca, lançamento pra cacete, né, velho? Muitos lançamentos mesmo, importantes. Cara. E bons, né? Tem uns bons, muitos cara. Bons, cara. Muitos. Eu vou abrir aqui, então, com uma notícia muito interessante para todos os games, sejam eles possuidores de um Xbox 360, principalmente para os possuidores de Xbox 360, ou para os possuidores de um PS3 também, né? Que vão ficar putinhos. Que a Konami finalmente se manifestou em relação ao port do Metal Gear Solid 4 para o Xbox 360. E eles dizem... Atenção, são seres fortes que vão aparecer. Tirem as crianças da sala. Crianças cardíacos e fanboys de PS3, por favor, saiam da sala. E, cara, a Konami disse que eles têm, sim, interesse em passar Metal Gear 4 para Xbox 360. Nossa! Oh, cara! Fred, é hora de você mandar o seu outro e-mail. Vou mandar, né? E, cara, assim, se já era óbvio antes do posicionamento da Konami, né, cara, agora é inevitável. Pessoal do donos do 360, comemorem, pessoal do PS3, sei lá o que vocês fazem da vida, né? Não, é tipo, fique tranquilo, vocês têm Little Big Planet ainda. Cara, eu tenho um grande trave ainda de largar o PS3, que é God of War, velho. É. Ainda. Que nem o Diego disse, né, pra gente outro dia aí, mostrando uma imagem de como que o Metal Gear ia sair pra 360, né, em box, uma box com, sei lá, 10 DVDs assim, né? Muito bom. Muito legal. Imagem pra ele. Com certeza não vai sair em um só, a menos que eles diminuam o jogo ou diminuam o gráfico. Se eles quiserem trazer o mesmo jogo, exatamente o mesmo jogo pro PS3... Precisa de uns 4 ou 5 aqui, né? É, uns 4 pelo menos, uns 3 ou 4 DVDs aí. É assim, o único empecilho mesmo pro Metal Gear 4 sair pro 360 é exatamente a mídia, né, cara? Porque em termos de hardware, o Xbox mostrou aí, em comparações entre jogos multiplataformas, que ele consegue ou o mesmo desempenho, às vezes desempenho melhor, né, do que o PS3. Então, cara, é inevitável. A gente não pode mais falar em exclusividade mais, né, porque nenhum jogo mais tá mantendo exclusividade, exceto os jogos que são feitos pela empresa que produz o console, né, cara. Tanto o próprio BioShock, Resident Evil, Final Fantasy, não existe mais essa parada de exclusividade, pelo menos nessa geração, não podemos dizer não, na e próxima. Tipo, isso é muito ruim pras empresas, só que é excelente pros jogadores, cara. Não, é muito ruim só, única e exclusivamente pras pessoas que produzem o console, né, cara? Para as empresas, por exemplo, pra Konami vai ser ótimo, porque ela vai vender muito mais Metal Gear, sabe? Muito, muito mais. Vamos esperar aí e espero que os fanboys de PS3 não se matem. Próxima notícia então, Fernando. Então, próxima notícia aqui, cara, é uma catástrofe. Corram para as montanhas, porque ele está chegando. O casal Chelsea e Robert, eles tiveram um filho, né? E eles pensaram, que nome poderíamos dar ao filho? O filho deles é uma encarnação do demônio? Praticamente, cara. Vocês não sabem que nome eles deram para o filho. Kratos? Snake? Não tanto, né? Antes fosse Kratos, cara. Kratos apenas mata metade da humanidade. O filho deles chama... Sephiroth Andrew Martin. Que doido, nossa, cara! Como assim, velho? Nossa, Sephiroth. Oh, que doido! Eu quero o autógrafo desse moleque. Se eu fosse ele, toda vez que eu entrasse numa sala, eu queria que estivesse tocando o One Million Danger. É mesmo, cara, é mesmo. Oh. Aí, tipo assim, imagina, ele vai e cresce e vira aquele gordinho nerd, assim, sabe? Sephiroth. Vai agitar, você, o professor, vai dar aula, fazer chamado pela primeira vez. Aí, Sephiroth, você levanta, olha o menino e sai meu correndo, Deus, cara. Tipo assim, né? É o professor, é Stanley, eu, Sephiroth, tam, tam. Aí tipo assim, né? Sephiroth, sai de sala, vai pra diretoria. Aí ele anda no fogo, assim, olha pra trás, né? É. E vai lá pra diretoria, de cima, cara. Aí a diretoria, ele fala que ele tá convocando um meteoro pra limpar a terra. Imagina se ele tem uma coleguinha de classe chamada Ares, cara. Oh, coitado. Nossa, vai ficar tenso esse negócio lá. A tensão vai estar no ar. Ah, né? Todo mundo olhando pros dois a aula inteira, né? Aí o Sephiroth espirra assim, aí ele fica, ai meu Deus. Tamo lá, Fred, próxima notícia aí. Ok, a Microsoft, né, como já foi mencionado no nosso cast sobre a TGS, estava subindo, né, cara, de vendas no Japão, estava ganhando popularidade, cativando corações nipônicos, meu. Oh, rapaz, sabe, né? Coisa... assim, aquela coisa bem, né, épica. Inédita, assim. Não, porque imagina isso, né, tipo, é uma empresa de videogames americana, tá conquistando o mercado japonês, sabe, superando a Sony em vendas. Fantástico. Nossa, sensacional, cara, isso é uma coisa muito inédita, assim, sabe? A Nintendo deve estar pouco se lixando, mas a Sony não. Eles estão agora, né, fazendo standzinhos, né, super bonitos pra vender mais 360. Estamos próximos de um feriado, né, que vai ter no Japão, e eles esperam que as vendas vão subir nesse feriado, né, como deveria ser. Aí tiraram uma foto de um stand. Eu não sei se devo vocês perceberem, mas o Xbox 360 que tá à mostra à venda tá com a Free Red Lights, cara. Olha que tristeza, velho. Tipo assim, sabe? Three Headlights, cara. O Xbox tá na prateleira. Tipo assim, imagina você como um consumidor nosso, né? Tipo, o Xbox é mais barato, mas será que vale a pena? Ele tem superaquecimento, aí você vê uma coisa dessa. E dizem que ele tá assim por causa dessa redoma de vidro que tá ao redor dele, que superaqueceu a temperatura lá dentro, sabe? Deve ser. Então, próxima notícia, Rick. Semana passada, a gente comentou que a gente especulou, né, que talvez a Blizzard pudesse estar fazendo um MMO diferente, e essa semana foi confirmado, né, pelo Mike Morhaime, um dos cabeças da Blizzard, e ele falou que eles estão produzindo um MMO e que ele pode afirmar que não é uma sequência de World of Warcraft. Ele também não é um RPG para competir diretamente com ele, e sim um que possa coexistir pacificamente, né, com... Warcraft. É meio estupidez, é como a gente disse, né? Só se ela tiver dominado o mundo mesmo pra competir com ela mesma, né? Então... Na verdade, a estratégia da Blizzard, tipo, é pegar o pessoal que já joga World of Warcraft e paga e simplesmente duplicar esse número, tá ligado? Imagina um cara que joga com 36 personagens no World of Warcraft, também vai querer jogar com 36 personagens no novo MMO. Ele vai jogar com 72, né? O mais legal é que a Blizzard, esses últimos anos, né, nos sites dela e tal, a gente via propaganda. Ah, a Blizzard tá contratando desenvolvedores, não sei o quê. E ninguém não sabia, né, direito o que, pra que que era, né. Isso aí a gente agora já sabe, que é de um novo RPG online. Alguma dica sobre o que seria, talvez, aquela especulação do StarCraft? Não, provavelmente vai ser uma série nova, né, cara? Ou não, porque a Blizzard, ela também tem uma série muito famosa, que é a... Lost Vikings? É, Lost Vikings, isso. Oh, isso é foda, reviver. Antes, quando a Blizzard estava anunciando o Diablo 3... Tinha aquele site, né, que ninguém sabia. Aí tinha umas roupas assim, um ambiente meio gelado. O pessoal achava que era Lost Vikings. Caraca, um revival aí de Lost Vikings seria foda. Não sei se como MMO seria a melhor escolha, né, cara? Meio fugir do termo, né? Com Warcraft você pode até fazer uma associação, né, com World of Warcraft. Agora, com Lost Vikings, nenhuma, velho. Seria pegar o tema e trazer pra um outro jogo completamente diferente. Espero que eles façam uma coisa nova de verdade, sabe? Seria interessante. Esse próximo da Blizzard, ele não vai ser nem na Dead Mage, nem futurista. Ele vai ser no período neolítico, meu filho. Homem das cavernas, cara. Passa uma zebra lá, te atropela, você morre de infecção, sei lá. Você morre mó cedo, porque você não tem tecnologia, você não tem nada. É, tipo, a sua vida de ser humano morre com 12 anos, né? A idade média, né? Expectativa de vida, 12 anos. Você nasce, o leopardo pula, te pega, você tem que começar o trabalho, né? Tipo, né? Sua mãe te pare e o leopardo já tá lá esperando, né? Pega, assim, e vai embora. A mãe te para e te joga pro leopardo. Ela é de sobrevivência, meu filho. Se é que aqui ela te para e tu já cai no abismo, fraco. Então, Pablo, próxima notícia. A próxima notícia é que é do LittleBigPlanet, já estão vendendo as cópias que foram proibidas no eBay e estão saindo cópias por 160, $180 cada uma. Por que as cópias foram proibidas? Uma das músicas tinha uma parte que ia contra o Alcorão e tal. Peraí, tempo. Duas coisas. Um, como assim você estava preparado para isso? Você já sabia que ia ter? E dois, você tá lendo notícia minha, cara. Como assim? Que droga, hein? Pode ser. É que eu sou um easter egg, cara. Não, agora você continua, cara. Complementa aí, Fred. Complementando o que ele disse, né? Deu mais um problema da Sony com relação a questões éticas, morais e religiosas, né? Que alguém na internet divulgou que encontrou duas frases do Corão no LittleBigPlanet, na trilha sonora, e ele disse que isso pode ser considerado ofensivo, né? Agora a Sony tá pedindo desculpas, falando que não era pra ofender ninguém, nem nada, sabe? Eu acho que eles colocaram a música sem nem ter percebido isso, e vão retirar todas as cópias de LittleBigPlanet. Prejuízo, né, velho? Por causa de duas frases do Corão. É um atraso menor, que é um atraso só de 7 dias, né, gente? Pois calma aí. Tipo, ele lançaria essa semana, né? O problema não é nem o atraso, cara. O problema é o prejuízo que ela vai tomar mesmo, tendo que fazer, sabe, remodelar tudo de novo. Não é a primeira vez mesmo que a Sony tem um problema desse naipe, assim, né? Ano passado, eu acho, a Sony usou em um jogo dela, de guerra, futurista, destruição PS3, uma cena em que se passava na Catedral de Manchester. O Resistance, né? Um, acho. Pô, Resistance, né? Apocalíptico, Catedral, igualmente apocalíptico, né? Destruído e tal. Uhum. Aí deu problema com os caras lá. Só que dessa vez, a Sony não voltou atrás, sabe? Tanto porque eu acho que o jogo tinha lançado há muito tempo, né? E outro problema também, mais antigo, mas que o pessoal deve conhecer aí também, eu acho que esse foi mais mancado da Sony mesmo, na publicidade do PS2, eles lançaram um cartaz, era um jogador assim, né, um cara normal com uma coroa de espinhos, aí o símbolo da coroa de espinhos eram os símbolos do PS2, sabe, a bolinha, o triângulo, o quadrado e o X, e cara, isso deu muito problema. Esse foi pedir pra a Sony se chamou pra cima, cara, falou, bem, bem. Vocês sabem qual foram as frases que estavam ditas nas músicas, contra o corão, então eu vou ler pra vocês porque me chocou. A primeira é Kolonafsin Taikakolmawat. Meu Deus! Caraca! Eu tinha vontade. Vamos colocar cheio de pito. Não, depois dessa, cara, Little Big Planet pra mim acabou, velho. Acabou. Quem podia imaginar, né, cara, aquelas criaturinhas tão fofinhas. Pois velho, meu Deus. A segunda frase é assim, ó, até achei a primeira mais chocante. Mas a segunda é Coloman Alaiha Afan. Depois que vocês acostumam com a primeira, né, cara? A segunda. Não sei, acho que deve ter gente que escuta o download nisso e não deve saber a tradução. Como assim? Não insulte a inteligência dos nossos ouvintes. Não, é o seguinte, cara. Se eu expliquei o que era Blizzard e o download news, eu acho que a gente também teria que explicar o que é essa frase, né? Pô, nada mais justo, tá bom. Né? Tá bom. Mas fica aí, dica, né? Se você não entendeu antes, você precisa estudar. Porque, assim, uma cabeça decepada de cavalo entendeu essa frase, cara. Muito. A primeira, que era o Kolonafsin Taikpetol Mawat, literalmente quer dizer: todas as almas devem ter o gosto da morte. Meu Deus. A segunda, que era Koloman Alaihafan, quer dizer: o que está na terra deve perecer. Não importa, tá ligado? Tipo, tudo vai perecer mesmo, então. As sinceras desculpas que a Sony deu, que disse que só encontrou isso durante o processo de revisão do lançamento da franquia, né? E ela disse que, na verdade, isso não é contra o Corão, isso é referência que tem no Corão, do livro sagrado islâmico, né? Essas duas são tiradas de um trecho de uma música que se chama Swinging Safari. Nossa, tudo bem. Swinging Safari. Então, aí eles retiraram isso, mas que tem versões circulando no eBay e que estão sendo... Gente, eu fui olhar agora no eBay, eu achei no mínimo umas 15 cópias pra vender. A maioria tá assim, lance, tem uma que acaba agora, em 20 minutos inclusive, que já tá em $162. Então, eles estão chamando isso de edição pra colecionador. Exatamente, vai virar item de colecionador mesmo, com certeza. Então, só pra dizer que essa participação especial que eu fiz era só pra roubar a notícia do Fred mesmo. Ah, tá, tranquilo. Ah, tá, obrigado. Cara. A próxima notícia aqui, cara, sobre o filme do Max Payne, rapaz, que estreou semana passada, né? Essa semana. Ah, é? Semana passada, né? Nos Estados Unidos. Como assim? Exatamente. E vejam você, na semana dele, né? Ele ficou em primeiro lugar na bilheteria. E vejam você, parte 2. No Rotten Tomatoes, que seria um game rankings de filmes, né? Ele aglomera os principais reviews, assim, na verdade, muitos reviews de críticos, né, de cinema do mundo inteiro. Ele está atualmente em 100, né? Com 17%. Uau! Ou seja, exatamente, é um filme do nível Uwe Boll aí, né, rapaz? Uau, cara! Não fala isso, velho. Cara, né, o Mark Wahlberg não está tendo um bom ano, né? Primeiro aquele Fim dos Tempos. E agora Max Payne, cara. As críticas que ele está tendo é que a história é muito confusa, assim, muito mal desenvolvida. Os personagens são muito mal desenvolvidos, sabe? O diálogo é ridículo. Cenas já são muito exageradas. Os personagens não têm carisma nenhum. Atuações horríveis. O que importa no filme realmente não tem. E a única coisa que tem são cenas de ação e a tentativa de criar uma coisa estilosa e tudo mais. Uh-huh. Que, né, realmente é o que chama atenção nos jogos, assim. O estilo e os diálogos e, né, o personagem mesmo, Max Payne. E no filme não tem nada disso. Só tem um monte de cenas de ação descerebrada, ruins, né, diga-se de passagem, com uma tentativa de criar um estilo que não deu certo. Você pegando um cara chamado Max Payne, que teve sua mulher e filhos assassinados por uma máfia de daquela parada lá do Valkyria, colocar isso num visual noir, né, que é aquela parada bem de filme anos 60. Faz no estilo Sin City, cara. Exato, aquela parada bem visual, estilo Sin City e tudo mais, e colocar isso com bullet time e ação com estilo John Woo, é Max Payne, cara. Max Payne tem um estilo, sim, ele não é só um filme policial. Tem vários elementos que poderiam identificar o jogo, então eu acho que daria um ótimo filme. Pior ainda, o que o pessoal tá falando, é que no final, depois dos créditos, tem uma dica de que vai ter sequência. Provavelmente não, depois do fracasso, né, mas vamos ver. Vai lá, Fernando, próxima notícia. Próxima notícia aqui, tipo, todo mundo tá sabendo, né, eleições nos Estados Unidos, bombando forte. Inclusive tem um jogo em flash aí, que roda a gente colocar algum dia, né, que é decida qual o seu candidato através de luta de Kung Fu. E você vai e luta Kung Fu entre os dois, tipo Mortal Kombat, sabe? Se ganhar, você vai e vota nele. Bombando, né, o disputa entre Baraka e o John McCain. Só que aí o Barack Obama deu um passo à frente, né, que ele começou a fazer campanhas em jogos, cara. Olha. Se você for jogar Burnout Paradise, você vai ver o outdoor lá com a foto do Baraka e lá. Vote, Barack Obama e tudo mais. Tem boatos que ele vai aparecer no Guitar Hero e no Mario NFL 2009, cara. No Guitar Hero? Você vai jogar com ele? Olha, isso é foda. Imagina, cara, você tocando um hino americano com o Barack Obama. É verdade. Você vai passar as músicas, né, as 6 músicas lá, aí você acha que o show acabou, aí chega o Barack Obama de guitarra, aparece lá, Barack Challenge, exato. O show Guitar Battle. Aí você toca o hino americano lá. Mas veja você, e ele ainda disse, o jogo favorito dele é Pong, rapaz, Pong! Ah, o único que ele, da época, né, dele, pois né? É, exato. Mas também, o engraçado, também que ele ainda não, ele não é igual o John McCain, é conservador, que provavelmente detesta jogos. Ele tá aí, velho. Tá firme e forte, né? Com certeza ele tem um Wii, cara. Ele tem um Wii em casa. O jogo favorito dele provavelmente deve ser o único que ele jogou. E com certeza, o único jogo que ele jogou, o Fred não jogou. Pô, Fred. Quando procuraram a empresa responsável pela campanha de publicidade dentro da live, perguntar por que o Barack Obama tá fazendo propaganda, ele explicou que foram alguns dos estados escolhidos, que não foram todos, mas nos estados em que o Obama tava mais forte, e que a mesma agência tentou procurar o McCain pra fazer a mesma ideia de conseguir fazer uma publicidade dentro de algum jogo também. Só que o McCain não respondeu, ninguém da equipe respondeu se aceitava ou não. Então, próxima notícia aí, Rick. Pra alegrar um pouco os fanboys de PS3, né, já que eles estão precisando, PlayStation Network, o serviço online do PS3, inaugurou uma loja específica dedicada aos lançamentos online da Capcom. Primeira loja desse tipo, né, uma loja dedicada só a uma empresa. Provavelmente lançar outras, né? Isso é uma visão que os produtores da Sony tiveram no dia que acaba, quando ela tá fazendo um mega sucesso. Ah, pô. Esses lançamentos online, por exemplo, o Mega Man 9 e o Bionic Command, Rearmed, se venderam muito e atualmente ela é a empresa que tá assim, pelo menos nos consoles, tá na frente no serviço de software online da mídia virtual, né? Alguns Street Fighter 2, algum deles aí vai ter PS3 também. Né? Esse é o mais sinistrinho deles aí. Porque tem tanto Street Fighter 2 que... Aproveitando que tá meio falando da PSN, né? Outra coisa que surgiu essa semana foi que Mortal Kombat 2 saiu, né, do serviço online. Tava lá, disponível pra poder baixar e jogar, e agora, essa semana aí, ele sumiu. Sem explicação nenhuma, enfim. Simplesmente sumiu. Ninguém me sabia onde preparar. Que bizarro. Então, Pablo, você tem mais alguma notícia? A gente falou na TGS que o Death Rising tava com problemas porque tinha um pouco zumbis, lembram disso? Pois um executivo chamado Seth Killian, que ele é gerente sênior de comunidade da Capcom. Eu acho que esse é o pior emprego que tu pode conseguir na Capcom, tá ligado? Gerente sênior de comunidade, tipo, hein? É aquele que você dá pro estagiário do estagiário, sabe? Não, cara, é um moderador da comunidade do Orkut da Capcom lá, tá ligado? Não, sabe o que deve ser? Tipo assim, o cara... Ele era um estagiário, só que aí perguntaram, meu, quem você é pra tá falando isso? Aí ele começou, eu sou gerente sênior da comunidade, essa é isso que eu sou, isso mesmo. Tá? Esse cara veio a público dizer que ele não sabe quem é que inventou a história, que aquela versão que foi jogada na TGS era a versão final. Que, na verdade, aquilo era apenas uma versão de demonstração técnica. Uhum. Ele falou que o game final tá quase pronto, mas ainda não tá pronto e que muita coisa pode mudar. É, principalmente depois da TGS. sucesso, né? E depois as críticas. Ele é muito otimista, mas que tem que ter um pouco de cautela, porque ele não sabe como é que tá a versão final. E que ele acha que talvez não vai mudar muita coisa, mas enfim, que a gente quer pra gente aguardar uma versão com 3000% diferente do que se viu. Vai ter mais zumbis, mas que não é pra gente aguardar aquele turbilhão que nem tinha na versão 360. O cara se pronunciou pra dizer que ele não tem acesso à versão final e que é pra não é pra guardar muitas melhorias, é isso? Olha, não gostei de vocês terem falado mal, mas a verdade é essa mesmo. Pra fechar, né, o nosso aula de news da semana, como sempre, uma pesquisa inútil do Fernando. Vai lá, então, Fernando. Dessa vez, né, fizeram uma pesquisa no Japão sobre... Tem que ser no Japão, né, cara? Essas coisas acontecem no Japão, nunca vi. Óbvio. Ah, é, o Japão é o Japão, né, velho? Outro mundo. Uma pesquisa no Japão, né, sobre o top 10 de jogos que fizeram os japoneses chorarem. Primeiro lugar, como não, está Final Fantasy X. Olha, André. Olha, é, concordo, boa. Boa escolha, boa escolha. Inclusive pessoas que nem jogaram, né, fizeram chorar. E entre outros jogos como Crisis Core, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid 3... Onde é que tu chora no Metal Gear Solid 3 que eu perdi essa parte? Ah, acho que no finalzinho, né, cara, quando ele descobre tudo... Tá. E aí ele vai lá no túmulo. Ah, acho que você chora quando te torturam. Aí você chora de dor, Fraga. Deve ser isso. E claro, também Final Fantasy VII está na lista. Mas o mais impressionante foi que os jogos que estão na segunda, quinta e sétima posição são jogos eróticos. Hã? Como é que é? Né, entre o top 10 de jogos que fizeram chorar, os japoneses têm 3 jogos eróticos. Eles veem uma cena de sexo. Tipo, você tá jogando um jogo erótico, você fica chorando. Eu tô jogando um jogo erótico e não tô comendo uma mulher. Isso, essa é uma delas. Pô, muito bom. Muito faz sentido, né, se for pensar por esse lado. Mais alguma coisa, alguém? Votem no Prêmio Podcast. Tem só essa semana e semana que vem, cara. Depois, então, depois você nunca mais vai votar no Prêmio Podcast, cara. Nunca mais, veja só. Você vai perder a chance. É, você vai perder a chance de voltar nesse prêmio podcast maravilhoso. Cara, olha só, veja você. Se você está juntando seu limit break pra voltar, essa é a hora, rapaz. Volta agora. É, eu ia falar uma piada aqui, mas acho que ia ser pesada pra ocasião, né? É, fala, depois você jeito, corta. Depois corta, corta, sério, não publica ela não. Mas é o seguinte, fala. Então é isso aí, até o podcast do sábado, né? Que pra quem não sabe, tem o um easter egg. Bom, vamos dar uma dica do próximo jogo, hein? É sobre uma série e o primeiro jogo dessa série eu não joguei, beleza? Você! Pô, Fred, assim não dá não, pô. Então é isso aí. É, adeus. Tchauzinho, até sábado. É, no mais nada mais. Menos. Então, os precados se preparam da forma que pode, né, cara? Porra! Okay. Vamos lá. Nossa, tá passando um avião aqui, como assim? Nossa. É, eu aposto que alguém falou isso antes do 11 de setembro, hein, cara. Não tem avião ali? Ai, meu Deus! Aposto que alguém falou isso no Little Big Planet. É verdade.